301, quilo 43, da Mota 4 Lima. 43 da Mota 4 Lima, tá? Eu visual com o pessoal ali trabalhando. Sim. Luna 255, confirmando, agora 256. Tá coordenado o nível 350? Afirmo, autorizado, cheiro pro push. Chama lá pra push. Confirmando nível 350. Confirmando 350. Salvador Gol 2008, muito boa tarde, estabilizou, LF, dona Zeta. 3805, declarado 58, controle 1 no 9.35, meu velho. 935, boa. Boa, 2008, boa tarde, reporte marcador externo, baixar travado. Marcador externo, travado, Gol 2008. Papá, Romeo, hotel de LFC, ataque autorizado até o ponto de espera da Papá. Quais são? Da Oscar, chama para ingresso. Confirmando, Gol 256, portão 1-1, autorizado e autorizado. Externo baixou, travou, Gol 008. 008, Gol, pista no zero, pouso autorizado, vento 1 no 90 graus, 10 nós. Venho livre, pouso, pista no zero, Gol 008. Rapaz, o meu teu jet é alinhar e manter, pista no 7. Solo, Otan 9592 para o push e acionamento, Fátio Ricardo. Autorizado, 9592, chega em casa. Camarada. decolagem pista no 7, vento 1980 graus no 09. Terra, autoridade. Voo 2008 no solo 02, via eco, chame solo 2111. 2111, obrigado. 0090, chame corre 1-1-8, Senegal 0-1-8. E a parte aí do Senegal vai ser uma forma de Salvador 2008 da Gol, boa tarde. Salvador 0-8, chame 1 até que seja aliás, boa tarde. Fala Salvador 27 no 4, sente Quebec para Barreiras. Fala 27 no 4, das Barreiras, nível 1-6-0, direto, decola pista no 0, primeira curva esquerda. Saída Momo, controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5042. Nível 160 autorizado, decola zona 0, curva pela esquerda, Momo é a saída. 120 decimal 8, controle 5042, transponder do azul 2714. 27 no 4, controle 119 decimal 35, confirma a saída. Saída Momo, curva pela esquerda, decola zona 10, controle 935. Procedimento correto, chame pronto. Alfa Juliette, portão 9. Posição 9, com 2008, obrigado. Estou aqui em Salvador, muito boa tarde, é o gol 256, próximo ao ponto de espera da 0, próximo da decolagem. 256, boa tarde, autorizado alinhar, decolar, pista no 0, vento 190 graus, 109, ajuste de altímetro 018. Ok, 18, estou autorizado alinhar, decolar na 105, Salvador, voo no 256. Prossiga. O horário do plano? Cliente, mantenha a escuta, Jave 53, isso? Cliente. Batalha de Jet Tango Zulu, já avisou o canal. Para o táxi, o TAN 959208, a bordo Galeão 410. Tango Zulu, temos o Airbus da Avianca, próximo marcador externo. Faça uma espera pela esquerda na vertical do Ceasa. E aguarde a autorização final 17. Um 360 não muito longo nem muito curto. Vai estar se mudando com o tráfego na final do pista 10, hein? Piada. Salvador 6326, Janeiro, Buenas 2000, estabilizado. Gente, 6326, tráfego avistado. Caso receba informação de tráfego à esquerda, temos um Charlie 402, mantendo inicialmente 2000 pés, descendo para 1000. Está ciente do seu tráfego, manter aquele setor em espera visual para evitar fluxo simultâneo. Pista no 7. O vento 180 graus, 089, ajuste no 08, pista no 0, pouso autorizado. O Oceanema 326. Nele 18, chequeado, esquerda e direita, tem tráfego paciente. Obrigado, Lido. Clada 07, controle 119, decimal 35. 1935, muito obrigado, boa tarde. Direto Tango Zulu, visual com a Airbus da Bianca, sinal 10. Vimos. Gente, pela esquerda, 360, reporte reinterceptando sinal 17. Qual o check train? Quente. Ô, direto Tango Zulu. Corte final agora no 7, chame estabilizado check-out, né, check-out. Esse já encostando o volante de Tango. No Salvador é o azul, 93, 95. Bom dia, sempre informação que vem, e o pronto copo 0360 para Campinas. Firme, que chamou, Fabio? É o azul 9543. Azul 9543. Firmo. Horário do plano. Desculpa, senhora, eles alteraram para os 30 e não nos comunicaram sobre isso. Certo, azul 9543. Eu não tenho nada aqui no sistema. Mantenha a escuta, vou checar com o plano de voo. Tá, sim. Se ele já veio informado pra gente que era o no 7 ou no 0, mas nosso plano agora é acabei de verificar que são 30. Assim que a senhora tiver a foto, eu estou no escuta aguardando. Ok, mantenha a escuta. Gente, você faz a previsão a bloco? Obrigado. Na final, José Tango Zulu, da 1-7. 7, José Tango Zulu, pista no 7, pouso autorizado, vento 190 graus, 109. 7, José Tango Zulu. Chané 6326 no solo 10, libere direita via Foxtrot, chame solo 21, décima 1. 21, no Fox, entre. Oi, tá. 9592 tem condições de decolagem imediata. 7, tráfego já no marcador externo e o tráfego pousou ainda na pista. Paciente. Chegou externo, mas está travado, o número 64 está gol. Gente, tráfego aqui no porte, curta final pista no 7, é um Charlie 402, com aproximação e pouso autorizado. Continue e aguarde autorização para o pouso, gol 1964. Continue e aguarde, 1964. Número 64, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 08 nós, ajuste no 0, 08. Livre pouso na pista no 0, número 64 é gol. Até o Juliette, estamos um, Paulo Bruno 2, confirme a Baeté? Faça na frequência livre, Juliette, estamos um. Doutor Patrono, no meio da Azul, sente da informação. Quebec, Quebec. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Azul. 4196, transfere nessa escuta, Quebec. Autorizado alinhar e manter cabeceira 1 no 0. Autorizado alinhar e manter cabeceira 1 no 0, tá? 9592. Direita 21-1, voo no 164. Quero sol. Veio 23 saneamento para conseguir, já passou o plano de voo, confia apenas o setor sobre voo. Então, eu faço 5 milhas, ou no mil pés. Sai curva à direita, via corredor axé. Decolagem 2. 9592, autorizado, decolagem costuma 0, vento 1940 graus. Corrigindo, 1970 graus, 099. Ativo, Vera, antes para reportar que na faixa de cabeceira tem uma chave de fenda, tá? Ela não interfere aí no pouso e decolagem, mas só para avisar o pessoal da Infraero que está autorizada a decolagem da pista 0. Força 9593. Só 9592. Gente, grato pela informação, tá? 9592. Wave 53, cópia. No local, Salvador, Salvador, decolagem da 1 a 0. Após decolagem, curva direita direto em rota, inicialmente no meu país até a liberação do controle de Salvador. Aciona 0132, controle 120, decimal 8. O jeito que o atendimento está correto para táxi, chame torre 118, decimal 95. Voz 2714, posicionamento, taxi 3. Taxi 3, utilizar o chame táxi. Chama táxi. Voo 1164, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão vai ser o 07, 1164. Seu 9592, decolou o 16, controle de Salvador, 120, decimal 8. Agora 120, decimal 8. 9592. 9592, corrigindo. 119, decimal 35. 119, 35, tá? 9532. 9592. G353, aguarde um Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Éole e da Mótiva. Via Perzulo 1-0, Piraí, Umbás, via Perzulo 44, Pagode. 5046 transponder, controle 120, decimal 8. Ciente, decola da 10 com curva pela direita na Éole da Mótiva, via Perzulo 10, Piraí, Umbás, via Perzulo 44, Pagode, para Guarulhos, 360. Aciona 5046208, o controle é o Xanar 6315 na ponte 3. Xanar 6315, avançando pushback acionamento. Chamar puxa acionar, o... só confirma no controle do artista pagando 1935. Afirma, controle 119, decimal 35, correção, o Xanar 6310. 1935, 10, boa. 079, ajuste de altímetro 1108. Ciente, livre pouso, gol no 964. Ciente, capim concordando com o plano de voo azul 5943, sabe que mantém escuta. G53, a torre. G53, livre o táxi, reporte na Taxi Hotel. Ajuste altímetro 1-0-8. Nível 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida com Cajão, Mucaju, via Perzulo 1-7, outro após o DCT. 5060, transponder, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado para Recife, 5050, com decolagem pela esquerda, transponder 5060, código após o 1-0-8-0, poderia confirmar a saída? Subida Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Em Calcos, eu vou uma técnica, Xanair 61. Xanair 61, por 2, subida Puca, Papá, Uniforme, Charlie, Alfa. Puca, sim, Puca. Xanair 61, pushback, acionamento, Xanair 61, por 2. Obrigado, Xanair 61, 2, 7, 1, 4 para o táxi, 4, 4 a bordo, 5 horas. Alternando Serra Brava, Papá Juliette. Ajuda, estamos no quarto táxi, continuando via Pátio Índia, volta de espera, Torre 1, 98, decimal 95, ajuste ela 098, Mongol. Quarto principal, via Índia, está passando da 10, decimal 3, 102, decimal 95, 27 no 4, boa. Boa, Rodrigo, Jave 53, táxi via Alfa, chamando de Juliette. Estou na 098. 098, mas foi escuro. Gol 1864, solo Fels 20, chama o solo em 121 no decimal 1. 211, 964, bom dia. Solo Salvador, 1964, boa tarde, liberando. Gol 1964, boa tarde, está aqui em Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 964. Gol 1885, cheque o trem de pouso, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-8-0, grau, zona 0 na. Livre pouso na pista 1-0, gol 1885. Gol 353, da passagem da aeronave da Azul ATR prosseguindo para o porta de espera, após o ingresso Juliette, parte Índia, do ponto de espera, retorne novamente 18.95. Salvador, ajuda aí, 714.1. Para dar, vamos dar. 2714, mantém a célula zero. Tem. 1964, ingresso Juliette, portão 10. Juliette 10, 964. Até lá na sua escuta, boa tarde. Salvador Buenas, Azul 2788, seguinte da Romeu 170 para Paulo Afonso. Azul 2788, Paulo Afonso, qual foi o horário do ABT? 1622. É o ABT 1621? 1622. Gente, o Azul 2788, aguarde para a cópia. Aguardando. São 211, gol 1885. O Azul 2788 informa que eu não tenho isso como no meu sistema, informa que devido a esse horário, 1621, o plano já se encontra vencido. Sabe se a empresa fez alguma DLA? Acho que fez DLA sim, mas de qualquer maneira estamos verificando lá, que eu já pedi para verificar. Sim, graças. Era só saber qual subida para me preparar para o avião, mais nada. Nível 170, subida Momo Frutti. Momo Frutti, muito obrigado. 1116. Tráfego avistado, check-in, autorizado com o 5-0, vento 190 graus, 099. Ok, avistou com 1.300 pés, livre pouso, pistão 90, 4-1-1-6 da Azul. Paulo Salvador, boa tarde, Santa 3193, gente da Romeu, nível 360, galeão. Só 3193 para o Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da Leda Irumi, via Pernambuco 0857 até Mou. 5053 transponder, controle 120.8. 3193 autorizado o Galeão, nível 360, rota conforme plano de voo, decola da 10, curva direita, subida saída da Leda Irumi, via Pernambuco 857 até Mou. Responder 5703 e o controle 12008. Só confirmar, olha, 5753, é isso? Responder 5053. 5053, graças. Próximo filete, 1885. Adressando o procedimento correto, repartindo para o pushback acionamento. Já pronto, ela segue acionamento no 2, pressão 2, então 3, 1, 3. Ainda negativo, estamos em coordenação com o Centro de Castelaiete a respeito do seu plano, o azul 9543. E qual a resposta que estão recebendo aqui para a nossa? Confirme? Qual é a resposta que estão recebendo? Qual é a previsão? O plano tem? Sem previsão, e a resposta do plano de voo de Recife é que eles não têm o seu plano no sistema. 3193 pode iniciar. Afirmo, a resposta da Centro Recife é que a empresa não enviou o plano do 9543. Ah, ok, então eu vou falar aqui. Só no parceiro do 2230, está na posição 1-2. Parceiro do 2230, posição 1-2, autorizado, chame para o seu táxi. Ah, 3193 pode iniciar também? 3193, posição 1-2, autorizado. Posição 2, sim. Alô? Salvador, o azul 4116, livrou a pista. Azul 4116, táxi via Alfa, mantenha em sua Juliette. Sente táxi via Alfa, mantenha em sua Juliette, 4116. Escuta. Afirmo, é para agora 1705. Barra meu item, os Golf Oscar, a notificação agora para 1705. Golf Oscar, solo. Golf Oscar, confirmando. O horário da notificação é 1705. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, decolagem da 17, curva à esquerda, via corredor forte, restrito na mil pés até 20 milhas. Transponder 0133, controle 120, decima 8. Autorizado, Salvador, Salvador, depois da pista 17, com curva à esquerda, corredor forte, afastado 20 milhas, 0133, 0135, controle, isso no céu. Isso, Golf Oscar, o condicionamento está correto? Condicionamento, táxi, decolagem, torre 118, decima 95, ajuste no 09. Papai Romeu Whisky Golf Oscar. Confirme para o meu, por gentileza? Tá com 3 a bordo, 5 de autonomia, tornando os alunos para o carro. 3 a bordo, qual parte que se encontra? Whisky Golf Oscar, a transmissão foi intercortada. Tá acionado no carro da Baité. Livre o táxi, reporte na Papá, ajuste de altímetro 10118. Whisky Golf Oscar. Rádio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95. Boa ajuste na 08, seguindo a aeronavegação como número 3 no ponto de espera. Baixa aí, aeroponte, espera o 895, o 993, segunda da TAM, passaria do 2300. Tá 3193 estacionado, procura o táxi, autorizado de 4 horas, alterna Guarulhos com o POB de 133. Tá 3193, à direita de Índia, você espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 018, bom voo. No 018, ponte espera 14895, tá 3193. 241196, após o ATR da Passaredo, ingresso Juliette, posição 02. Após o Passaredo, vai ingressar Juliette, posição 02. Prossiga. Para Paulo Afonso, nível 170 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, Cogbus, Proti. Após Proti, DCT. 5570, transponder, controle 120, decima 8. Zero para Paulo Afonso, decolada 10 com curva de esquerda, na subida Momo, Cogbus, Proti, após Proti, DCT Paulo Afonso. 5570, aciona o controle 1208, azul 2788. Tudo 788, planejamento correto? Confirme a posição? 43, ao lado do final. Cliente, professor, pushback, acionamento. Reportaria, azul 2788. Autorizada, linhagem decolada. Pistão 10, vento 140 graus, 109. Leve 53, somente por gentileza, agilize manobras. Lançar 3154. Palme é Whisky Golf Oscar, ingresse pistão no 7, reporte aliado pronto. Toro, tá 3154. Tá 3154, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste o time pro 018. Guarda, tá 3154. Tivos, o 9543, a única informação que eu tenho é que não tem plano de voo, nem na sala IES de Salvador, nem com o Centro Recife. Vou checar aqui no sistema, o azul 9543. Porém, acho um pouco difícil ter. Se nós não temos o plano para Campinas, também não temos o plano para Ilhéus. confirmando o registro. Gente, vou entrar em contato com a sala IS e vou pedir para checar o azul 9543. Desde já agradeço o paciente. Da 3154, livre pouso, pistola 0, vento 130 graus, zona 0 nada. Livre pouso, portão 3154. Rota 3193, ponte espera da 0, pronto. Da 3193, mantenha o ponto espera, pistola 0. Mantenha. Jave 53, decolou ao 37. Chame o controle em 119.8. Controle 198, Jave 53. É o solo voltando. Por gentileza, o senhor sabe informar se qual é o número original do voo, desse voo para Ilhéus? 4463. Sim, 4463. A gente vai verificar se pode ter, pode, então, já que deve ter sido, a companhia deve ter enviado uma CHG, né, modificando o destino e essa implementação aí do traslado. 4463. Entendi, tá ok. Salvador, o azul 2788 para o pushback, treinamento parte 3. Aqui é 3 autorizado e chame táxi, azul 2788. Chama ele. Passarela 2230, está na escuta do solo? 3154, solo 39, primeira direita, solo 121, décima 1. 121, tá 3154, boa. Jave 53, na escuta da torre? Paulo Salvador, tá 3154, livrou? Tá 3154, táxi vinha Alfa, bastante da Juliette. Alfa, bastante da Juliette. Solo Salvador, existe a possibilidade do azul 4116 ir para outra posição do pátio? Papá, o meu esquigofiosco, mantém o ponto de espera, pistola 7. Mantenha a cabeceira, pista 17. Torre Salvador, azul 4462, boa tarde. Azul 4462, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 1098. 1098, 4462. Já 3193, tem condições de taxiar um pouco mais à frente, por gentileza? Afirmo, tá 3193. Grato. Passarei 2230 na escuta da torre? Afirmo, 2230 na escuta. Aeronave da torre vai taxiar um pouco mais à frente? Só siga a mesma, por gentileza. Pega a torre, 2230. Juliette, o 3154. Então, 3154, vou manter a posição do Juliette, a posição indicada é 05. Estimativo, vai mandar manter o antes da Juliette, está 3154. Torre azul 4462. Azul 4462, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 190 graus, 14 nós. Autorizado pouso 10, azul 4462. A bordo, 4 horas e 30, Maceió. Relação com controle, vai decolar mantendo a proa até 3000. Manterá a proa até 3000, tá 3193. após a passagem do Embraer da Azul na curta final, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0, TAM 3193. Para o tráfego na final, alinhe e manter 1-0, TAM 3193. Papai Romeu, o Whisky Golf Oscar, somente para informação, está aguardando para a decolagem, devido à aeronave que decolou da pista 1-0. Está realizando o cruzamento. Azul 9543, já escuta? Então, só para informação, nós entramos em contato com a nossa célula de CGNA em Recife e a mesma já está em contato com a companhia via CGNA Rio, ok? Para a solução do problema. Eu peço que o senhor informe também, a senhora no caso, informe também a companhia para poder ver se, se houve realmente essa mudança do 4463 para o 9543, porque a Torre e Recife desconhecem, ok? Show de bola. Falou que o senhor tem uma resposta deles aí, chame novamente que a gente tenta agilizar na medida do possível. Salvador, gol. 9355. 355, boa tarde, Campinas. Nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subia da El Lei da Mótiva, via Pérsulo 1-0. Com base, Pérsulo 1-6 e conforme. 5075, transponder, controle 120, decimal 8. Cliente iniciado. Pérsulo 1-6, com 0, com base, da El, Lei da Mótiva, 5075, transponder, 120. Correto, para o pushback acionamento, gol 9355. Solo Salvador, azul 4462, livrou? Azul 4462, aqui em Alfa, mantém a posição de sua Juliette. E Alfa, mantém a sua Juliette, 4462. Afirmo, aproximadamente mais uns 10 minutos. 966? Gol no 966, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-1-0 grau 099. Ele pôs 1-0, 966. C3-1-993, decolou aos 4-5, controle Salvador 1-2-0, decimal 8, lembrando, mantenha a proa até 3.000. Controle Salvador 1-1-9, decimal 35. 1935, sou 3193. Como 966, somente para informação, um tráfego alinhado na cabeceira 17, fazendo a posição caso receba no ticket. É mesmo, né? Boa tarde, Azul 1017, a gente tem a informação Tango, autorização para Ilhéus. Gol 2017, Prepara a subida da El para Alva da Cópia. Da El? Da El Coral. Da El Coral. Questioner 6315 ao solo. Whisky Golf Oscar. Em decolagem pessoa 7, o vento 190 graus 07 nós. Pesado decolagem pessoa 7, o Whisky Golf Oscar. Viram, senhora? Está em coordenada essa sala. Graça. O TAN 3153, a fase parte da aeronave da... Perdão, faz o feedback da aeronave da Oceaner, que irá até o portão 05. Ingressa Juliette, portão 03. Afirmativo, TAN 3154, após a passagem da aeronave da Avianca, a gente segue para o 03, do 3154. Informa um tráfego decolando da pista 17 a um Bravo Eco 58. Paciente, fazer a espera em Itapuã, reportará na vertical. Vamos lá, 66, solo 48, primeira direita, solo 2. Papa Romeo, Whisky, Golf Oscar, decolando 48, informa um Alfa Sierra 65, prosseguindo para o farol de Itapuã a 510. Está presente? Está autorizado o cruzamento do campo? O Papa Romeo, Whisky, Golf Oscar. Esquerda, aeronave, confirme, senhora, autorização? Está autorizado cruzar à esquerda, o cruzamento do campo, para prosseguir no corredor forte. Esquerda, corredor forte, Whisky, Golf Oscar. Está autorizado o contrato. Gente, até o Juliette Serra, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte para a Geral Base, pista 1-7. Autorizando o cruzamento da 1-0, reportará para a Geral Base, da 1-7, até o Juliette Serra. Azul 4462, informa que essa posição foi modificada novamente. Por gentileza, mantenha antes do Juliette. Juliette, mantenha antes do Juliette, 4462. O 1966, ataque de alfa, mantenha antes do Juliette. Salve, Salvador, boa tarde, boa noite, 59. Boa noite, 659, boa tarde, pronto, cópia? Pronto, cliente da Unipar. Targa Leão, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda e Rumi. De Upper, November 857, até Mouf. 5105, Transponder, controle 120, decimal 8. Decimal 35. Controle 0935, isso funciona. Virume, após a Bernovembro 857 até Monstro. 5135 no código, 1208 no controle. Virume 659, posição 10. Virume 59, posicionamento correto, então eu estou para o pushback acionamento. É, plantará. O Juliette Serra livrou esse da 1-0, pressionando base da 1-7 com trem de pouso baixado travado. O Juliette Serra autorizar pouso, pista 1-7, vento 1-0 graus, 7 nós, pista úmida. Autorizado por lugar, Serra. Obrigado. Alô, Loromeu 590, torna. Tráfego? Só para confirmar o código do Loromeu 59. Loromeu 59, código transponder 5105. 5105, gente. Passaria 2230, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 6-12-9. Iniciando 2230. Salvador, Oceanero 63, 15, 152 a bordo, alterna Galeão, 5 horas e 22 de autonomia para táxi. Confirmando 5 horas? Confirma, senhor. Confirmando autonomia 5 horas? 5 horas e 22 minutos. Em destaque autorizado via Pátio Índio, posto de espera Torre 1, 18, decimal 95, do ajuste 1008. Informe da decolagem de Salvador São, demorando um pouco devido à análise do laboratório fazendo check. Gente, senhora, graças pela informação, está aqui a via Pátio Índio, até o ponto de espera, 1895, passou ali lá, Oceanero 63, 1. O azul 4462, após a aeronave da Avianca, ingresso Juliette, sua posição agora é a posição 4 Lima no Pátio 3. Paciente, após a audiência, segue via Juliette para o pátio 3, confirmando a posição. 4 Lima é indicada. 4 Lima, ciente, obrigado. Em 1-1-9-9-3-5. 9-3-5, Fátima Tati, 2-2-3-0. 2-7-8-8, autorizado, Aniel e Manteiro, cabeceira 1-0. Aniel e Manteiro 1-0, 2-7-8-2. A última informação que nós tivemos do CGNI é que não tínhamos o plano de voo e que a companhia estaria confeccionando. Agora estamos só aguardando a recepção no meu sistema. Mantém o ponto de espera. Vai manter, 6315. Sete, oito, autorizado decolagem 1-0, vento 1-1-0 grau, 0-5-9. Livre decolagem, azul 2-7-8-8. Meia 3, 1, 5, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. 6-3, 1-5, ali, mantém na 1-0. Paulo Salvador, boa tarde, eu chamei a 6-3, 2-1, identificação, autorização para Brasil. Passando a 1031, boa tarde, Brasília, nível 360, autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Árvore Alefa, via upper do 1-7. 5-1-1-2, transponder, controle 1-2-0, decima 8. Colão 5-5, controle Salvador 1-1-9, decimal 3-5. 1-9-3-5, controle Salvador, azul 2-7-8-2. Corrigindo o controle 119, decimal 35, o Oceanair 6321. Nossa, foto. Correto, o professor pushback acionamento. Siga. Tá, a gente fica aqui no nosso plano de voo